pelo enxão monumental. O presidente anda mil no país do carnaval. O presidente tira fotos com um índio no palácio. E o presidente sai com o papa e sua costa é um esculacho. No Polo Sul, tá jogando com a seleção. O presidente de avião a jato dá mais bandeira que doidão. O presidente casou com uma gata, dispersou e casou com a outra. E a gata era milionária, não ligou e deu a maior força. Aí, aí, aí, aí, hoje é de que aí, aí, aí, aí, hoje é de que. Presidente é um lorde inglês, sonhando com o primeiro mundo. Ser presidente até que é um bom emprego no país de vagabundos. Já foi marca de cigarro, de conhaque, de cachaça. E o presidente é a maior palha, e ainda vai virar fumaça. Aí, aí.